Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, chega até você com mais uma palestra que mudará a sua vida. Porque Jesus é a minha paz. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vem meu coração, meu coração. Transporta de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, eu digo porque eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que haja causa de queda, mas ai daquele por meio de quem acontece a queda. É melhor para ele que lhe amarrem ao pescoço uma mó de moinho e o atirem ao mar, e que ele não faça cair um só destes pequenos. Ficai de sobreaviso. Se teu irmão vier a te ofender, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. E se ele te ofender 7 vezes por dia, e 7 vezes voltar a ti dizendo: eu me arrependo, tu o perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor disse: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este sicômoro: arranca-te daí e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. Senhor que nos fala. A sua palavra anunciada a todos nós. Você pode trazer a Bíblia ao seu coração. Vamos nos sentando e cantando. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Todos nós, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Não fomos nós que escolhemos esta música para colocá-la entre as leituras e agora, antes da pregação, não. É que hoje, justamente, ligada à primeira leitura, o salmo de meditação é o Salmo 138. Ele é tão lindo que tem tantas músicas sobre esse salmo. Uma delas é esta que nós acabamos de cantar. E principalmente o que mais nos fala nesta música, essa junção: Senhor, eu sei que tu me sondas, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu sei que tu me amas. Por quê? Porque quando o Senhor nos sonda, você sabe o que é uma sonda? Muitas vezes nós somos obrigados a colocar essas sondas, né? A gente faz cirurgia, por exemplo, lá do estômago, então tem que antes colocar aquela sonda, e muitas outras vezes uma simples endoscopia, né? Ou vai pela boca, ou vai pelo nariz, aquela sonda, ainda mais antigamente, que era aquela sonda bem dura, que entrava e vai lá até o nosso estômago. O Senhor vai ao nosso interior. Você sabe que a sonda marítima, ela vai lá ao profundo do mar para verificar o que existe no fundo do mar. O Senhor desce, o Senhor sonda o mais profundo do nosso coração e nos conhece inteiramente. Ele encontra só belezas? Não, infelizmente. Mas impressionante, encontrando o que encontra lá no nosso interior, o Senhor nos ama. E é isso que Ele está dizendo hoje para nós: meu filho, minha filha, não tenha medo, porque hoje é o dia de eu entrar aí no seu interior, de eu sondar você profundamente, de eu descer a mansão dos mortos que existe em você. É, há uma mansão dos mortos dentro de nós, onde infelizmente se acumularam muitas coisas. E justamente porque eu amo você, eu quero entrar lá dentro. Não é para te condenar, não, é para te purificar, é para te libertar, é para tirar lá de dentro de você tudo isso que está te estragando no interior. Hoje o Senhor quer fazer uma profunda cura do nosso interior. Você viu o Evangelho? Se teu irmão vier a te ofender, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. E se ele te ofender 7 vezes por dia, e 7 vezes voltar a ti dizendo: eu me arrependo, tu o perdoarás. Os próprios apóstolos ficaram admirados: mas Senhor, tudo isso, até esse ponto? Então disseram: aumenta a nossa fé, porque é só com muita fé que nós vamos conseguir fazer isso. E Jesus respondeu-lhes: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro: arranca-te daí e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Quer dizer, até o impossível aconteceria. Portanto, o Senhor está dizendo que é possível isto. O Senhor quer principalmente que o dia de hoje seja um dia de um perdão profundo. Eu vou ver se eu consigo me fazer explicar. Se você me entende, eu sei que você entende as coisas, mas eu não sei se eu vou conseguir explicar. Por que é que a gente precisa perdoar? Porque muitas vezes nós achamos que temos o direito de não perdoar, que é bom para a gente não perdoar. E a gente se engana completamente. Porque a primeira pessoa que é prejudicada por não perdoar é a própria pessoa. Deixa eu começar com um fato. Não faz ainda uma semana, eu tive que sair, fui a um lugar e encontrei uma pessoa que veio me falar. Literalmente, O errado é o marido dela. Mas errado, errado, errado, põe errado nisso. Ele é o errado. Ela não. Pelo contrário, ela aguenta isso anos a fio. Eu podia dizer, é um verdadeiro martírio, já que ela vive pela situação desse marido. E ele é o errado. E já são tantos anos, e aliás eu conheço essa pessoa. Mais uma vez ela veio me falar, como que pedindo água, pedindo socorro. Não aguento mais. Verdade é que várias vezes ela já fez isso, pedindo socorro, pedindo água. Tem aguentado até hoje, graças a Deus. Mas eu tive muita compaixão, muito dó. Porque além de tudo aquilo que ela já é obrigada a suportar. Obrigada porque ela decidiu aguentar aquele marido. Além de tudo isso que ela sofre, eu digo a você, é um verdadeiro martírio o que ela vive dentro de casa. Os próprios filhos se revoltam por causa da situação que ela suporta com o pai deles. São filhos já crescidos e filhos adolescentes, mas que se revoltam por causa da situação das coisas que o pai faz com a mãe. É um martírio que ela vive. Mas eu fiquei com muita piedade, com muito dó dela, muita compaixão, porque além de tudo, coitada, ela carrega um ressentimento muito grande. Ela não perdoa o marido dela. E eu a encontrei numa depressão muito profunda. Deixa eu dizer, escangalhada por dentro. Era um farrapo humano. O pessoal da área da saúde sabe disso às vezes. O útero da mulher, por tantas causas, inclusive por várias gravidez, ainda mais quando o parto é cesariana, o útero daquela mulher fica fininho, fininho, quase uma folha de papel. Tão fino que ele fica. É um risco, uma gravidez a mais é um risco. Eu diria, o coração daquela mulher estava do jeito de certos úteros. Fininho, fininho, fininho, fininho, qualquer coisa rasgava e era uma hemorragia só daquele coração. Tal estado que ela estava. Veja. Por um lado, por causa daquilo que ela sofria com o marido, mas muito mais, eu podia dizer 10 vezes mais. Pense bem nisso que eu estou dizendo, 10 vezes mais. Compare aqui com a minha Bíblia. Eu tenho este número de páginas aqui. Do lado de cá da minha Bíblia. É que o vento não está me colaborando. Eu tenho esse número de páginas aqui. Mas eu tenho 10 vezes mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não chega nem a 10. Você vê a diferença entre o número de páginas daqui e o número de páginas daqui. O que está pesando nessa Bíblia? São estas páginas de cá? Não, são as muitas páginas de cá. Naquela mulher igualmente. O que estava pesando nela, o que estava fazendo o coração dela fininho, fininho. Machucado, machucado. Não era tudo aquilo que o marido dela fazia e eu disse bem para você. Ele fazia das suas. Ele faz das suas. Mas pelo fato dela guardar isso, dela guardar mágoa do marido, pela guardar ressentimento do marido, pelo fato dela não conseguir, ela não tem culpa, mas ela não consegue perdoar. Ela sofre muito mais. O coração dela está muito mais enfraquecido, muito mais frágil. E o sofrimento dela é muito maior. Ela estava numa depressão profunda e além disso, causava lástima. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Gente, se os nossos inimigos soubessem, e se as pessoas que aprontam contra nós soubessem o mal que nos causam pelo fato de nós estarmos guardando ressentimento, mágoa, rancor deles, eles haveriam de delirar de alegria de ver o nosso sofrimento, porque inimigo é inimigo. Porque eles perceberiam que causam muito maior mal a nós, pelo fato de nós guardarmos ressentimento, mágoa, pelo fato de nós não perdoarmos, pelo fato de nós guardarmos rancor deles, nós nos machucamos mais, nós nos ferimos mais do que aquilo que eles aprontam contra a gente. Percebeu? É por isso que os nossos inimigos haveriam de delirar se eles compreendessem o mal que eles nos causam pelo fato de nós guardarmos ressentimento, pelo fato de nós guardarmos mágoa. Portanto, é um mau negócio, é um péssimo negócio você ficar guardando ressentimento, você não perdoar. E não perdoar não quer dizer que a pessoa errada está certa, não quer dizer que está tudo bom, que você concorda com isso que a pessoa está fazendo, não. Eu vou fazer uma comparação feia. É quando você está com as coisas todas convulsionadas dentro do seu estômago, você não aguenta mais, você está com aquela náusea, com aquele ímpeto de pôr tudo para fora. Na hora que, graças a Deus, desculpe falar, você vomita e põe tudo para fora. Meu Deus do céu, que alívio! Não é verdade? Quantas vezes depois de um vômito, ah, meu Deus do céu, que bom! Bom coisíssima nenhuma que você pôs para fora, era só porcaria, mas que bom, aliviou você. Veja, perdoar é isto. Perdoar é isto. Perdoar não é paparicar o errado, não. Perdoar não é passar a mão na cabeça de quem está errando, e muitas vezes faz de propósito. Como no caso daquela senhora, o marido fazia de propósito. Quanto mais ela se feria, parece que mais de propósito ele fazia ainda as coisas para magoar, para ofender. É um martírio? É. Mas é um martírio muito maior a gente ficar com aquilo dentro da gente, estragando a gente. Porque aí está o ressentimento que você guarda, a mágoa que você guarda. Às vezes você nem chama de ressentimento. Você diz, eu estou sentido com tal pessoa. Simplesmente isso, eu estou sentido, eu estou sentida com tal pessoa pela coisa que essa pessoa fez. Mas você não imagina o que é esse estar sentido. Você já viu uma gota d'água em cima de uma panela de ferro? Panela de ferro, daquelas panelas de ferro largas. Você lava, mas não enxuga bem. Posso dizer isso, porque quando era menino na minha casa, eu já contei que eu é que lavava as louças, né? Porque mamãe, mesmo doente, ficava na máquina costurando para ajudar meu pai. Então, para isso, eu acabei concordando, que só havia dois meninos, eu e meu irmão, eu era o mais velho. Então, eu aceitei. Foi um diálogo em casa, eu aceitei lavar as louças e lavava, tinha que lavar direitinho. E aquelas panelas de ferro, não somente a gente tinha que lavar, arear, quer dizer, passando areia com sabão por dentro, para ficar branquinha. Depois tinha que enxugar bem, porque se ficava gota de água ali, dava ferrugem. Impressionante. Aquela simples gota de água no ferro cria ferrugem, e a ferrugem cava como que come o próprio ferro. A gente faz buraco no ferro. A oxidação da água, o que nós chamamos de ferrugem. É por isso que eu disse a você que o coração daquela mulher estava um trapinho. Fininho, fininho e dolorido, qualquer coisa rasgava aquele coração. Porque o ressentimento, a mágoa que a gente guarda, que você guarda, é como a ferrugem oxida, oxida você por dentro e vai acabando com você, vai fazendo de você um trapinho, me desculpe dizer assim, para você entender. É muito melhor você pôr tudo para fora, é muito melhor você fazer aquilo que Jesus disse, perdoa, perdoa. Eu estou repetindo, perdoar não quer dizer que você está concordando com a coisa errada, que você está dizendo que o errado é certo, não, mas você não fica com isso no coração. E é bonito que hoje Jesus vem a nós, Ele nos sonda, Ele entra lá dentro, Ele põe a sonda para ver o nosso estado por amor. Como é que você disse que a gente faz às vezes e passa a sonda? Endoscopia. Você está passando hoje por uma endoscopia. Mesmo que seja ruim, né? Já vi que das poucas coisas que eu falei, só falei, já revirou muita coisa dentro de você. É. Jesus hoje está fazendo uma endoscopia, está indo lá dentro. Mas o bonito, ele está entrando aí dentro e vendo o que se passa com você. Mas por amor, foi por amor que ele resolveu hoje entrar aí dentro para purificar você. Até para ajudar você a pôr tudo isso para fora. Talvez haja pus aí dentro de toda a infecção que ficou o seu interior. Meu filho, minha filha, põe isso para fora. Jesus está entrando dentro de você, cheio de amor. Ele está levando amor para dentro do seu coração. Sim, Ele está levando amor para dentro de você. O amor dEle, amor que você talvez não tenha. Talvez você ficou insensível de tanto sofrer. Mas hoje Jesus leva uma carga admirável de amor para dentro de você, para libertar você, para curar você. Cede. Não fica segurando, não. Principalmente dizendo isso: ah, eu não vou perdoar tal pessoa. Eu nunca vou perdoar tal pessoa. Também não fique dizendo: eu não consigo, eu não vou conseguir. Não diga isso, porque foi a resposta de Jesus quando eles ficaram admirados e disseram: mas Senhor, então, se é para ser assim, aumenta a nossa fé. E Jesus disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, dirias a esse sicômoro: arranca-te daí e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Quer dizer, o impossível vai acontecer. Para você não é possível, mas se você cede agora a Jesus aquele perdão que até hoje era impossível para você, Jesus te dá a graça. Eu digo mesmo: não guarde nada. E seja de quando for, o Senhor está me mostrando que além de perdões muito recentes que você precisa dar, você precisa perdoar pessoas já falecidas, mortas, inclusive em datas especiais, de Natal, de aniversário, de Dia dos Mortos. Aniversários dessas pessoas, ou aniversário de morte, você sofre muito. Eu não estou adivinhando, estou trazendo palavra de ciência que o Senhor está revelando. Você sofre muito porque você precisa perdoar pessoas que já faleceram. Não sei, pai, mãe, vô, vó, alguém que já faleceu, talvez sua sogra, seu sogro. Perdoa. Você se angustia: mas como é que eu vou perdoar? A pessoa já morreu. Mas os nossos mortos não estão longe, eles estão perto. Mas o principal não é falar a pessoa, o principal é o movimento do seu coração. O perdão e não perdão estão aí dentro de você. Perdoa. E também há pessoas que sofrem porque quereriam ter pedido perdão antes que a pessoa morresse. Isso já faz bastante tempo. Pede perdão agora. Jesus está indo para dentro de você. A sonda dele está entrando, e com muito amor. Pede perdão a essa pessoa. Jesus está vendo tudo. Ele está ligando a terra ao céu. Ele está ligando esse mundo com o mundo sobrenatural. E receba todo o alívio que durante anos a fio você precisava, porque você carregava esta marca de precisar perdoar e de precisar pedir perdão. O Senhor está colocando no meu coração uma mãe que precisava perdoar o filho, que queria perdoar o filho, e o filho de repente morreu. A mãe não esperava que acontecesse isso. Você tem carregado esse peso grande no seu coração, que tem te feito muito mal por não ter perdoado seu filho. Perdoe agora. Para dizer a verdade, você já perdoou. É que você tem se atormentado pelo fato de não ter conseguido expressar a ele o perdão. Expresse agora. perdoe do fundo do coração até esse sentimento, essas lágrimas, essa emoção que você está sentindo. É o sinal do perdão que você está dando. O Senhor está me mostrando que para muitas pessoas, o perdão agora é um perdão de vontade. É um perdão de decisão, você se decide a perdoar. Porque você não consegue sentir nada. Porque você sofreu tanto. Primeiro pelos fatos. E segundo por ter guardado durante tanto tempo esses sentimentos. Que você ficou impermeável. Sabe o que é impermeável? Até mesmo uma parede onde você passa impermeabilizante. E ali a umidade não passa. Não passa nada. Nem água. Nem mesmo umidade passa, porque você impermeabilizou. Passando ali, ficou impermeável. E o Senhor está dizendo a você, meu filho, minha filha, perdoe com um ato de vontade. Com uma decisão, se decida a perdoar. Eu estou aqui, eu estou acolhendo o seu perdão, o seu ato de perdão, a sua decisão agora de perdoar, é isso que eu estou acolhendo. E porque você perdoa, o perdão acontece, daí eu posso curar. Depois você vai voltar a sentir. Só que agora, nesse momento, é preciso que você perdoe com um ato de vontade. Com decisão. Claro, você gostaria muito de sentir aquela emoção, ter aquele sentimento, até chorar. Mas o Senhor compreende. Ele sabe que aí a coisa ficou enrijecida. Ele não está te culpando. Ele só está dizendo, basta que você faça um ato de vontade. Que você se decida a perdoar. O restante Ele vai fazer. Ele já está começando a curar você. E depois você voltará a sentir. Depois as emoções virão. O Senhor está me mostrando pessoas também que não se perdoavam pelas coisas que você fez. Ele me mostra várias coisas, mas eu não vou falar. Só me fixo nisso. Várias pessoas que não se perdoavam. O próprio Senhor está dizendo, não há razão para você não se perdoar. Você errou, eu sei que você errou. Estou sondando, estou indo com a minha sonda aí dentro de você. Eu sei tudo, eu vejo tudo. Mas eu não te condeno. Eu te amo. E porque eu te amo, eu quero te tirar dessa situação. Você não imagina o mal que você fez a si próprio, a si própria. São muitas mulheres. Você se condenando, você se acusando, você não se perdoando. Claro, você é frágil, você peca. Aceite que você errou. Você repete, eu não devia ter errado, eu não devia ter feito o que fiz. Realmente não devia, mas fez. Então acolha o seu erro. Tanto quanto eu acolho, já acolhi. Eu vi que você errou. Não adianta se lastimar. O que você precisa fazer agora é se perdoar. Tanto quanto eu estou perdoando você. O Senhor me mostra até mesmo a pessoa que tem úlcera. Por causa de não se perdoar. E o Senhor está me mostrando que, curando o seu coração, também essa úlcera será curada e você vai poder testemunhar para a glória de Deus. E faz tempo que você carrega essa úlcera. Remédio nenhum tem tido resultado, claro, não tem como. Porque o fato de você continuamente não se perdoar está cada vez mais provocando essa úlcera, porque a causa era você não se perdoar. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso que estás fazendo. Há uma pessoa que tem uma tremenda dor, porque claro, não foi isso que você fez, mas o que você sente é isso, eu matei a minha mãe, com o desgosto que eu dei a ela. Era esse o sentimento que você carregava. Realmente sua mãe faleceu. E você tem se acusado assim. Eu matei minha mãe com o desgosto que eu causei a ela. Você até levou um susto quando eu disse isso. Porque corresponde direitinho ao que você sente e no fundo aquilo que você diz. Foi o Senhor mesmo. Ele está sondando, está indo lá ao mais profundo de você. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Perdoe-se. Na verdade, não foi você quem matou sua mãe. Nem foi o desgosto que causou a morte. Claro, ela recebeu o desgosto. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso que estás fazendo. Por toda a cura que o Senhor está realizando. É um sentimento muito estranho esse que você tem. Porque você é filho adotivo, eu não sei se é filho ou filha, mas você é adotivo. E ao mesmo tempo há uma não aceitação de você ser adotivo. Há uma revolta pelo fato de você ter sido uma criança adotada, não conhecer seus verdadeiros pais. Mas ao mesmo tempo um grande sentimento de causar esse desgosto àqueles que receberam você. Você sente a revolta e ao mesmo tempo você sente dor por estar provocando dor aos seus pais, aqueles que adotaram você, aqueles que realmente amaram você como filho verdadeiro. Então você vive essas duas coisas, é um sentimento estranho até para você. Um sentimento de não aceitação, de revolta por ser adotivo e ao mesmo tempo você se machuca por se revoltar contra os pais que acolheram você como pais. Eles amaram você. Renda-se diante do Senhor. Você nem consegue vencer por si essa revolta, mas o Senhor está curando você profundamente. Profundamente. No meio disso, há uma porção de filhos e de filhas que foram machucados, feridos pelos seus pais, por coisas erradas que pai e que mãe fizeram, algumas coisas graves que pai e mãe fez, que machucou o mesmo, que feriu o mesmo. Mas o mais grave é que você guardou isso durante muito tempo. Você guardou esse sentimento, você se magoou. Você se feriu. E durante muitos anos isso fez mal a você. E o Senhor está lhe dando a graça de você liberar o perdão ao seu pai. Liberar o perdão à sua mãe. O Senhor me mostra pessoas que foram criadas pelos próprios avós. E que inclusive tem esse duplo sentimento. Um sentimento de revolta por não ter sido criado pelo pai e pela mãe. Mas ao mesmo tempo uma dor por ter vivido isso em relação aos avós que criaram você. Igualzinho aquilo que eu falava há pouco do filho adotivo. Você viveu isso, você vive isso. E hoje o Senhor vem para curar você e curar você profundamente. Você precisava hoje desta cura e o Senhor está sendo muito bom curando você. Acolha esta cura. Você está até admirado de eu ter falado isso, que corresponde realmente a isso. Você foi criado não pelos seus pais, mas pelos seus avós. E esse duplo sentimento que você sentia, hoje o Senhor está curando você profundamente. Acolha, aceite. O Senhor te sonda e o Senhor te ama. O Senhor me mostra muitas pessoas decepcionadas. Você não imagina o que a decepção faz na gente. Como ela corrói. Tanto quanto a ferrugem corrói, a decepção corrói. Vou dizendo algumas coisas, pessoas decepcionadas com o pai, decepcionadas com a mãe, decepcionadas com o casamento do pai e da mãe. O Senhor me mostra pessoas decepcionadas com o colégio religioso onde você esteve, onde você fez os seus cursos. Pessoa decepcionada com a igreja, com o padre. pessoas profundamente decepcionadas com o próprio casamento. O Senhor me mostra pessoas decepcionadas com o casamento dos próprios filhos, das próprias filhas, vivendo mesmo um rancor, como que tomando seu filho ou sua filha como vítima. Aos dois casos, você toma seu filho como vítima no casamento, você toma sua filha como vítima do marido dela no seu casamento. Isso tem feito um mal enorme para você. Você acha inclusive que isso é justo, que esse é um bom sentimento, porque você como pai, você como mãe precisa sentir assim. Não é, isso está ferindo, isso parece um cancro dentro de você, um tumor dentro de você. Muito obrigado, Jesus, até pelo sinal externo. Olha que beleza, é o Senhor lavando a gente na hora que a gente menos podia imaginar. Quem pensaria em chuva nessa hora, com esse bruta sol? Obrigado, Jesus, por esse sinal maravilhoso. Está chovendo no nosso interior. Estás lavando o nosso interior. Como o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Canta isso. Senhor, eu sei que Tu me amas, porque até essa chuvinha foi sinal. Senhor, eu sei que Tu me amas. Até essa chuvinha foi sinal. Se encanta, abre até mesmo o seu braço. Abre o seu coração. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Põe a mão no seu coração, porque o Senhor está curando muitos e muitos e muitos e muitos corações aqui em casa. Muitos corações feridos, feridos, feridos, por mil razões. O Senhor me fala de pessoas traídas. Até quando eu falei traída, pessoas traídas, houve como um solavanco dentro de você, uma coisa que tremeu dentro de você, porque você sente realmente traição. Você se sente uma pessoa traída. Pessoas traídas, ou que se sentem traídas de todas as maneiras, traídas no casamento, traídas pelos próprios maridos, homens traídos, que se sentem traídos pelas próprias esposas, pessoas traídas no serviço, traídos por colegas, por amigos, traição no namoro. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me mostra uma pessoa que tem uma mágoa muito grande e uma chaga muito grande por traição nos negócios. Eu te posso dizer isso mesmo, você foi literalmente traído ou traída nos negócios. Mas o mais duro é isto, o pior que acontece com você é a mágoa que você carrega, é o rancor que você carrega. Você foi traído, sim, eu estou confirmando, houve uma traição nos negócios, foi literalmente traição o que fizeram com você nos negócios que você tinha junto com os outros, foi traição. Mas o rancor que você guarda está acabando muito mais com você do que pela própria traição, do que pela situação econômica na qual você ficou. E o Senhor quer libertar você. Você emocionalmente está um trapo. Emocionalmente você está um trapo. E o Senhor não quer que você continue assim. O Senhor me mostra muitas mulheres, deixa eu dizer, estão um trapo por causa do próprio casamento. No presente, no passado, mulheres abandonadas, abandonadas literalmente pelos seus maridos, mulheres traídas pelos seus maridos, mulheres que aguentam os seus maridos adúlteros dentro de casa, que estão num trapo. Até você acha que é justo sentir-se assim, Claro, tudo o que aconteceu é para deixar isso, você assim mesmo, mas o Senhor está dizendo que você está sofrendo muito mais, e você está nessa situação dolorosa, tremenda, muito mais por causa da sua decepção, por causa dos seus sentimentos de traição, por causa do rancor que você guarda, por causa dos sentimentos que você está guardando. Minha filha, põe tudo isso para fora. Você não está dizendo que ele está certo, não. Ao contrário, você está até clamando ao céu. Mas libera o coração. Não adianta você guardar rancor, não adianta. É fel dentro de você. É ferrugem enferrujando você e carcomendo o seu interior. Assim como a ferrugem vai carcomendo o ferro. É uma expressão bonita, é essa, né? Carcomendo. E no nosso caso, no caso do seu coração, é carcomendo mesmo. Vai comendo a sua carne. Vai deixando você um trapinho. E hoje o Senhor está libertando você. Sim, entrega a situação de casamento. Entrega a traição pela qual você passou. O abandono. O Senhor me mostra mães que se sentem abandonadas pelos próprios filhos. Alguns casos são reais. Realmente seus filhos abandonaram você. Em outros casos não é bem assim, mas você se sente assim, abandonada pelos seus filhos. Isso tem te feito muito mal. Isso tem corroído você por dentro. Tem sido um ácido dentro de você. Libera, libera esse rancor. Não fique com ele não. Libera esse sentimento. E o Senhor está lhe dando força para isso. Obrigado, Senhor, porque me ama. E fazes isso por amor. Gente, eu preciso dizer que nós somos criados para o amor. E o nosso coração foi criado para o amor. E o nosso biológico todo. A nossa carne foi criada para o amor. Quando nós colocamos, não amor, mas rancor dentro de nós, estraga tudo. Porque há certos ácidos que não podem ser colocados em certos recipientes. Você não pode colocar certos elementos químicos dentro de vasilhas de ferro, ou de alumínio, ou de cobre, ou de zinco. Não pode. Algumas só podem ir numa vasilha de vidro. Nós não fomos criados para o rancor, não. Nós somos criados para o amor. Se a gente põe rancor dentro da gente, pior ainda, a gente fica cultivando rancor dentro da gente. Isso corrói a gente. É isso que o Senhor está dizendo a você. O não perdão que você guarda, até achando que você tinha razão em guardar, em até mesmo cultivar, você ficava cultivando esses sentimentos. É cultivar ácido dentro de você, que vai corroendo você por dentro. Por quê? Porque você não foi feito. O seu coração, até mesmo literalmente o coração de carne não foi feito para o rancor, foi feito para o amor. Rancor acaba com o nosso coração. Deixa eu dizer, o seu fígado, o seu estômago não foi feito para o rancor, foi feito para o amor. Se você tem rancor dentro de você, escangalha com o seu fígado, escangalha com a sua vesícula, escangalha com o seu estômago, com o seu duodeno, com os seus intestinos, escangalha com o seu aparelho digestivo. Você não foi feito para respirar rancor, você foi feito para transpirar amor. Se você transpira rancor, faz mal para os seus pulmões, para os seus brônquios, você acaba ficando com asma, com bronquite, mil coisas. Porque você não foi feito, você não foi feita para o rancor, você foi feita para o amor. Por isso, põe para fora todo o rancor hoje. E ao contrário, faz vir amor de dentro de você. Você diz, mas eu ainda tenho que amar essa pessoa. Veja bem, se você não tem amor dentro de você, isso faz mal a você. Esse recipiente que é você, foi feito para conter amor e não rancor. Se você põe fel aí dentro, você se corrói. E hoje o Senhor está mudando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo dentro de você. Muito obrigado, Jesus. O Senhor me mostra também pessoas muito jovens. Isso produz uma dor muito grande dentro de mim. Estou como que sentindo essa dor de pessoas muito jovens, muito novas, rapazes e moças. Algumas são verdadeiras meninas, só tem tamanho. Mas são meninas, meninas de tudo. Mas muito decepcionados, decepcionadas com a vida, com o que viveram, com o casamento dos pais, com pai que abandonou a casa, pai que bebe. Há jovens, bem jovens, rapazes, moças, quase que meninos, mas muito decepcionados por aquilo que já viveram, em namoros, em afetos, nem foram bem namoros, mas ficaram, estiveram, se envolveram. Muitos, muitas, profundamente decepcionados, marcados, decepcionados, marcados por causa da sexualidade em que foram envolvidos, decepcionados profundamente com amor, profundamente decepcionados com amor. O Senhor me mostra jovens, bem jovens, decepcionados com a vida. Tudo isso causou uma decepção com a vida. A vida acabou se tornando insuportável para você. Você desacredita em família, desacredita em amor. Mas o Senhor entrou. Ele fez essa endoscopia em você. Foi lá dentro. O próprio Senhor foi lá dentro de você. Ele foi para sondar. Ele foi para ver. Ele foi para mostrar. Ele foi para desvendar. Ele foi para curar. Obrigado, Jesus, porque agora estás colocando bálsamo nos corações de todos nós. Isso me mostra agora pessoas idosas que sentem tremenda saudade. Você acabou sendo uma pessoa profundamente ferida por saudade. Saudade de pessoas que já foram. Saudades de pessoas que estão longe de você. Pessoas idosas muito feridas, muito machucadas. Você até acha que é natural isso. Você, de certa maneira, curte esse sentimento. Mas tem feito um mal muito grande a você. Você nem dorme bem por causa disso. Você se arrasta por causa disso. Hoje o Senhor está curando o que você chamava de saudade. Mas não é bem saudade. O Senhor está curando você profundamente. Libera amor nisso tudo. Não fique com decepção. O Senhor me diz, pessoas decepcionadas com Deus, por ter levado entes queridos. Libera amor aí dentro do seu coração, não fique com isso não. Na hora de passar o bálsamo, o Senhor também está mostrando essas coisas. Mas Ele está colocando bálsamo nos nossos corações. Em todos os nossos corações. Obrigado, Senhor. Nós precisávamos desse alívio, Senhor. Obrigado, Jesus, porque estamos vivendo realmente uma missa de libertação. Havia pessoas que antes estavam apertadas. Peito apertado, coração apertado. Havia pessoas também que sentiam um aperto na cabeça. Tudo isso era consequência. Você está vendo o alívio em que você está. Muito obrigado, Jesus, porque está nos oxigenando agora por dentro, Senhor. Porque nós estávamos intoxicados por dentro, Senhor. O Senhor está nos oxigenando por dentro. Obrigado, Jesus, pelo alívio. Obrigado pela paz que está vindo, Senhor. Pelo alívio, pela tranquilidade dentro de nós. Há pessoas que sentem ainda uma dorzinha. Mas eu até digo, é natural. Também porque havia várias pessoas muito agarradas a esses sentimentos. Você se agarrava a esses sentimentos ruins. O Senhor como que tirou a força, esses sentimentos aos quais você se agarrava. É por isso que você sente ainda essa dorzinha dentro de você. Mas ao contrário, libera, libera. E põe amor nisso. Obrigado, Jesus, porque agora estás derramando amor, amor, amor, amor dentro de nós, de mulheres, mas também de homens, Senhor. Muitos homens que não sentiam amor, que eram impermeáveis, e que até achavam normal sentir-se assim impermeável, que não sentiam nada, eram insensíveis. Obrigado, Jesus, porque estás colocando amor, porque estás devolvendo sentimento a muitas pessoas insensíveis. Obrigado, Senhor, porque está deflagrando amor dentro de nós. Pessoas que não conseguiam amar, o Senhor está devolvendo capacidade de amar. Eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, ame, ame, solte isso para fora. É como o oxigênio que vem vindo de dentro de você. Ponha, ponha tudo isso para fora, ame. Se abra ao amor para essas pessoas que antes você tinha rancor delas. Agora ame, deixe que esse sentimento venha espontâneo, viu? Você não teve que fazer esforço nenhum. Foi só purificar, foi só limpar, foi só tirar as coisas ruins que estavam aí por cima, e o amor veio porque o amor estava em você. A matéria-prima da qual você foi feito, você foi feita, é amor. Havia amor aí dentro. Ame. Permita-se amar, porque há pessoas que não se permitiam amar. Permita-se amar. Eu até digo a você, a partir desse momento, desta graça que você recebeu, dessa graça que você está recebendo, sublinhe esse amor que você está sentindo. Ele é muito suave. Não é aquela paixão, mas você está sentindo amor, muito suave, muito tranquilo. Como o amor é assim, totalmente diferente da paixão, diferente das paixões, diferente das emoções fortes. Não, o amor é muito tranquilo. Que você concretize esse amor que você está sentindo, que você não conseguia sentir. Concretize isso com gestos, gestos pequenos. O amor é inventivo, o amor cria, ele se torna criativo. Faça gestos de amor para pessoas. Também com aquelas pessoas das quais você sentia rancor. Faça pequenos gestos. Isso vai concretizando cada vez mais o seu amor e tirando mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. O Senhor quer completar toda essa cura do nosso interior agora. Com essa própria música, ela vai cantar, se você sabe, canta junto também, não deixe de cantar. Desde o comecinho, o nosso padre Edmilson, o nosso diácono vão passar no meio de vocês, aspergindo, você vai ficar sentado. Só se for bom para você mesmo, melhor ficar em pé. Mas fique tranquilo como você está, deixe que essa música penetre você. E a água benta vai caindo como bálsamo, como orvalho sobre você. Deixe que o Senhor cure você profundamente também a partir desta música. Cura-nos, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor. pensamento. Deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas sem voltar, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Agora você pode ficar em pé e vai aplaudindo. Senhor, eu sei que tu me sonda. Aplauda o Senhor porque foi muito lindo o que ele fez conosco. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque desceu a nossa mansão dos mortos, Senhor. Obrigado porque foi lá dentro. Obrigado porque nos tocou. Obrigado porque nos curou. Obrigado, Senhor, porque o seu amor foi grande, grande, grande, grande em nós. Muito obrigado, Senhor. Sim, obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, pelo seu imenso amor, Senhor. Obrigado porque aquilo que nós não éramos capazes de fazer, o Senhor fez. A graça é tua. A glória é tua. Os privilegiados somos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que tu me amas. Nessa hora a gente sente a necessidade de um abraço, né? Escolhe uma pessoa, não é abraço da paz, abraça tudo. Escolhe uma pessoa, vai lá, abraça. Abraça sentido essa pessoa, especialmente se está perto do marido, mulher, pai, filho, pessoas amigas, conhecidas. Dá aquele abraço que talvez você há tanto tempo precisasse desse abraço. Vai, vai e recebe esse abraço, vai e dá esse abraço. Deixa tudo vir lá de dentro. Meu Deus, que beleza, como o Senhor é maravilhoso e só o Senhor pode fazer coisas assim. Nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. O Senhor nos tocou, o Senhor nos curou. Sim, nosso Deus e nosso Senhor, nós aqui fomos os primeiros curados. Eu que conduzi a oração fui o primeiro curado. Ela que cantou, eles que tocaram, nós que cantamos aqui fomos os primeiros curados, Senhor. Chegamos ao final de mais uma palestra com a marca do sistema Canção Nova de Comunicação. Adquira também nossos produtos pelo telefone 0, código da sua operadora 12 560 2020.